dentro do barraco está tudo combinado. Próxima fita será um carro blindado, armamento pesado e muita munição. Para o circo nós já temos 2 caminhões preparados e atentos. Já estamos no local onde o circo será efetuado. O mano do caminhão pelo celular recebe o seguinte recado: aí vem o blindado. Tudo cumprido na risca, carro blindado é jogado para fora da pista. O cerco acontece e a história se repete. Carro blindado é metralhado. Rapidamente os guardas são enquadrados e na sequência os malotes são roubados. Cobertura já está na fita a milhão, com GTI turbinado. A fuga ocorreu conforme o combinado. Mais uma vez os band com um bom resultado. Crime organizado, somos ladrões de carro blindado. Crime organizado, somos ladrões de carro blindado. Crime organizado, somos ladrões de carro blindado. Crime organizado, somos ladrões de carro blindado. De volta ao barraco após momentos de tensão, estamos sorridentes com os malotes nas mãos. Costa Quente já está na firma pra receber sua fiel participação. Assalto desse tipo já não é novidade, o crime parece tomar conta da cidade. Isso não é filme, mano, é realidade. Crime organizado, somos ladrões de carro blindado. Crime organizado, somos ladrões de carro blindado. Crime organizado, somos ladrões de carro blindado. Crime organizado, somos ladrões de carro blindado. O crime parece ser um grande negócio, mas na verdade é uma tremenda ilusão. Pois um dia a casa pode cair e você terminar dentro de uma prisão, deixando mulher e filhos sem estrutura, sem amor e sem pensão. Mas existe alguém que ama você, é preciso então se arrepender e deixá-lo transformar o seu coração. Seu nome é Jesus, o poderoso chefão. Jesus, o poderoso chefão, abandone o crime, meu irmão. Jesus, o poderoso chefão, venha viver uma nova vida então. Jesus, o poderoso chefão, abandone o crime, meu irmão. Jesus, o poderoso chefão, venha viver uma vida nova. O diabo tem prazer em ver você infiltrado no meio da malandragem, procurando sempre te prejudicar. Seu esquema é só crocodilagem, seu objetivo é te ver morto ou então atrás das grades. Você precisa seguir a Jesus com fidelidade no coração, muita sinceridade, e a sua recompensa final será a eternidade. Feche seus olhos, levante suas mãos, venha pra Jesus, o poderoso chefão.